Deputado federal Júlio César Lima, presidente do Senado, nosso presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, doutor Norberto. Ok, cidade, muito boa tarde, Brasil. Temperatura em Fronteiras, 31 graus, probabilidade de chuva 1%, umidade do ar 50%, tá legal, né? Que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é de 60%, tá, é 50%, tá bom, tá legal, né? E o vento 11 km por hora, o vento tá praticamente parado, né? Muito bem, vamos acompanhando as notícias nacionais, abrindo o jornal Fronteiras em Notícias. Na verdade, já abrimos o jornal Fronteiras em Notícias com essa maravilhosa entrevista, essa conversa maravilhosa com o doutor Clementino, coordenador do Senar Piauí. Fronteiras em Notícia. Boa tarde. Falando de política, uma notícia aqui do blog da Natureza, Natureza Nery. Bom, vamos falando de política, né? Aqui no, na abertura, no, continuando o jornal, como já frisei, a abertura foi com a entrevista com o doutor Clementino e dando continuidade aqui ao Fronteiras em Notícia. O apoio cultural Zene Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira e também do provedor Giganete. Giganete, Zene Imóveis, Sindicato Rural. Lula ficou desolado ao entrar no Palácio da Alvorada, é o que diz, Janja, né? A primeira-dama Janja relatou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou um pouco desolado ao entrar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Abre aspas, ele ficou um pouco desolado. Ele morou um ano e meio com a dona Marisa na Granja do Torto para poder fazer uma grande reforma no Alvorada. As obras foram restauradas, foi tudo deixado perfeito para, em menos de 10 anos, estar nesse estado. Fecha aspas, afirmou. Janja recebeu na quinta-feira, dia 5, pela primeira vez uma equipe de reportagem no Alvorada e criticou o estado de conservação do edifício histórico. A primeira-dama percorreu todo o edifício, inclusive a área íntima do casal, e disse que vai fazer um inventário de todos os móveis, utensílios e obras de arte. Fronteiras em Notícia. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Você com rádio ligado, você também que acompanha o jornal através do Rádios.net e também na página da rádio no Facebook. Muito boa tarde. Ministros do União Brasil viram foco, desgaste, né? Vamos bem aqui com a notícia. Continuando com as notícias nacionais no Fronteiras em Notícia, né? Fronteiras em Notícia para Fronteiras e o Mundo, através da sua Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Presidente Dr. Norberto Pereira. Desculpe a falha aí, a notícia, divulgando aqui a notícia, a matéria, o probleminha aqui não está abrindo, eu peço desculpas. Cantor sertanejo é morto com dezenas de tiros em Manaus, é o que diz, é polícia, é o que diz a polícia. O cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi morto, morto a tiros nesta quarta-feira, dia 4, dentro de uma casa localizada na rua Botelho Magalhães, bairro Colônia, Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. Testemunhas informaram à polícia que a vítima estava chegando em casa junto com a esposa quando foi abordado por suspeitos em um carro branco. Ainda segundo a testemunhas, a vítima tentou se proteger dentro do imóvel, mas foi perseguida e morta a tiros no local. Segundo a polícia, Igor teria sido atingido por ao menos 20 disparos. Os suspeitos fugiram sem ser identificados. O corpo do cantor foi removido para o Instituto Médico Legal, IML, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, deve investigar a autoria e motivação do crime. Era aqui mandar um boa tarde especial aqui a todos que fazem a 4ª Companhia de Polícia de Fronteiras, na pessoa do capitão Gilson, a todos da Força Tática, Polícia Militar, Civil, obrigado por fazer a nossa segurança, obrigado pela audiência sempre acompanhando a nossa programação, os policiais, obrigado, Força Tática, aí da viatura da Força Tática, da Polícia Militar, fazendo a nossa segurança, obrigado. Acampamento golpista montado em frente a quartel do Exército é desmontado pela Prefeitura em Belo Horizonte. A Guarda Municipal, com a ajuda da Procuradoria-Geral do Município e da Subsecretaria Municipal de Fiscalização, retirou nesta sexta-feira, dia 6, o acampamento golpista montado em frente à 4ª Região Militar do Exército, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. Os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estavam no local desde o dia 31 de outubro. Barracas e grades que foram instalados em meia pista principal, da principal avenida que dá acesso à região oeste da cidade. Havia cerca de 100 bolsonaristas no local no momento da ação, chorando, rezando. Alguns decidiram acompanhar o trabalho, mas a maioria foi embora. Mais tarde, um grupo chegou a fechar a avenida novamente na tentativa de impedir a ação da Guarda Municipal. A ação da Prefeitura de Belo Horizonte aconteceu um dia após o fotógrafo do jornal Hoje em Dia ter sido agredido enquanto registrava o acampamento. Segundo o jornal, o fotógrafo foi perseguido enquanto fazia fotos de longe. ele chegou a se esconder atrás de um carro, mas foi arrastado pelo chão, agredido com socos e pauladas. Ainda de acordo com o veículo, a câmera usada por ele foi levada pelos agressores e as lentes destruídas. O diretor executivo do jornal, Rodrigo Sheikat, disse em nota que o veículo repudia a agressão covarde praticada por um grupo de pessoas contra um de seus repórteres fotográficos. Além das barracas, banheiros químicos e até um sofá foi retirado do local. Mandando boa tarde aqui a minha cunhada Aparecida Sá, e também o meu sogro, seu Joaquim Filinto, a minha sogra, dona Maria Isabel, a Manuela, acompanhando o jornal. Obrigado, hein? Aparecida está aqui no Face. Mandando um abraço aí, doutor Clementino. Doutor Clementino II, que é coordenador do Senai, esteve comigo há pouco aqui no jornal Fronteiras e Notícias, numa conversa maravilhosa, magnífica, na entrevista, falando sobre sobre aí o curso, né, de zootecnia, né, lá no polo de Pio Nono. E você não pode perder essa oportunidade, faça logo a sua inscrição. Os cursos são gratuitos, com a estrutura presencial, sala de aula, laboratório de informática, aulas práticas de campo, certificado com validade em todo o território nacional e aceito no CFTA, no ato da inscrição do referido conselho. Para maiores informações, acesse o nosso site www.senapiauí.org.br, né? Então tá aí. E os polos presenciais do Senar, o presidente do Senar no Piauí, deputado federal Júlio César Lima. E é o deputado Júlio César que é o presidente do Senar. Os polos presenciais no Piauí, Campo Maior, Corrente, Parnaíba, Pio Nono, Teresina. E é um curso semipresencial, carga horária de 1.200 horas. Então, você não pode perder essa oportunidade riquíssima. A duração de 2 anos, sendo 60% online, 40% presencial, com aulas aos sábados. Então, está esperando o quê? É custo zero. O custo é zero. Você não tem despesa de nada. Faça sua inscrição. Francisca de Souza Leal. Francisca de Souza Leal, bom dia, amigo. Parabéns ao programa. Obrigado. Aqui, a Francisca de Souza Leal, né, lá em Teresina, mora em Teresina. Obrigado, Francisca. Vamos falando aqui de economia. Quando eu falo em economia, feriados de 2023 e pontos facultativas. Veja o calendário nacional, né? Bom, o calendário de 2023, que traz aí, terá 9 feriados nacionais. 9, né? Então, destes 9 feriados, 4 serão prolongados. Isto é, caem em segundas ou sextas-feiras e, portanto, emendam, né, com o final de semana. Então, para quem costuma emendar as folgas já na quinta-feira, né, e o total, aí então, né, esse total de feriados prolongados chega a 7. E se forem incluídos os pontos facultativos nacionais, o número pula para 9, né? Então, vale lembrar que, enquanto os feriados nacionais são previstos em lei federal, valem para todo o território nacional, os pontos facultativos só são válidos para os servidores públicos. Veja duas listas ao final da reportagem. Feriados 2023 aqui, né? Os feriados, tem aqui feriados nacionais, então tá aí, são muitos feriados locais. Os feriados locais que são, que podem determinar, né? Os feriados locais, municípios e estados que podem determinar em lei que pontos facultativos nacionais, como Carnaval, Corpus Christi, sejam feriados locais. Essas duas datas já são consideradas pontos facultativos para os servidores públicos federais. Assim, quem tiver direito a descansar nesses períodos terá 2 feriados a mais em 2023. O dia da consciência negra é que é em 20 de novembro e neste ano cai numa segunda-feira. Não entra na lista porque não entra na lista aí porque não é considerado feriado nem ponto facultativo, né, nacional. Então, já que depende de uma lei municipal ou estadual. Já o Dia do Servidor Público, que é em 28 de outubro, neste ano cai em um sábado, né? Cai em um sábado. E aí você tem esses feriados, então tá aí o feriado, né? Vamos ver aqui a lista de feriados nacionais 2023. São uma lista grande, né? São vários feriados, lista de feriados nacionais, né? 1º de janeiro, no domingo, nós tivemos a Confraternização Universal. No dia 7 de abril, Sexta-feira Santa, tem a Paixão de Cristo, que é no dia 7 de abril, né? 7 de abril. No dia 21 de abril, tem a Sexta-feira, Tiradentes. No dia 1º de maio, segunda-feira, Dia Mundial do Trabalho. No dia 7 de setembro, quinta-feira, Independência do Brasil. No dia 12 de outubro, quinta-feira, Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, quinta-feira, Dia de Finados, 2 de novembro. No dia 15 de novembro, quarta-feira, Proclamação da República. Dia 25 de dezembro, segunda-feira, é o Natal. Pontos facultativos nacionais. Facultativos 2023. Dia 20... no dia 20 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval. Dia 21 de fevereiro, terça-feira, Carnaval. 22 de fevereiro, quarta-feira, de cinzas, Carnaval. 8 de junho, quinta-feira, Corpus Christi. 28 de outubro, sábado, Dia do Servidor Público, que são pontos facultativos nacionais, né? Nacionais. We'll be right back. Muito boa tarde, cidade, boa tarde, Brasil, boa tarde a você que acompanha o jornal através do Raidinho, também do Raidosnet e na página da rádio no Facebook. Boa tarde. Meu amigo Francisco de Assis, meu amigo galego do Hortifruti, boa tarde, meu querido. Obrigado pelo carinho, pela sua parceria, tá bom? Sucesso aí, Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Muito bem, continuando aqui com as notícias nacionais. É possível fazer Brasil voltar a crescer com muita responsabilidade, é o que diz o presidente Lula. Em sua primeira reunião ministerial, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, dia 6, portanto hoje, que toda a sua equipe assumiu compromisso extraordinário de fazer o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, fazer aumentar a massa salarial. É possível fazer a economia voltar a crescer com muita responsabilidade, com distribuição de riqueza e renda e gerar emprego. Emprego que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social, disse aos seus ministros no início da reunião que foi transmitida. Lula afirmou que quer muito investir no fortalecimento do sistema cooperativo, no micro e pequeno empreendedor e também no pequeno e médio empresário. Mas ressaltou, se necessário que o trabalhador ele tenha um mínimo de seguridade social e que ele tenha garantia de previdência, garantia de registro, garantia de que quando estiver impossibilitado de trabalhar, o Estado garanta a ele um mínimo de segurança, porque senão a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável. Disse o presidente, teremos um mundo de barbárie, disse o presidente da República. O mandato da vida, Lula afirmou que esse será o mandato de sua vida. Esse será o mandato de minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho obsessão para acabar com a fome, melhorar a saúde do povo. Porque eu conheço muita gente, né? Muita gente morreu com receita no criado do lado da cama e não tinha R$50 para comprar um remédio, destacou. Na fala inicial, Lula defendeu a necessidade de dar um salto de qualidade na educação, na cultura, na saúde brasileira, mas também como uma forma de agregar valores aos produtos nacionais. O Brasil precisa dessa gente bem formada, porque não pode passar mais um século exportando minério de ferro, soja e milho. Nós temos que exportar conhecimento, inteligência, coisa mais sofisticada com valor agregado, para que o Brasil deixe de ser país em desenvolvimento e passe a ser mais desenvolvido, disse. Ele defendeu que parte da violência no país existe pela ausência do Estado e, por isso, o governo precisa se esforçar para ampliar a presença de todos os lugares. Não vou ter um minuto de cansaço enquanto não conseguir resolver os problemas, prometeu o presidente. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez o discurso entre o vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, o gerente do novo governo. Em um tom de brincadeira, Lula afirmou que daqui a pouco, daqui a pouco Alckmin terá mais poder do que o presidente da República. Além de vice-presidente, Alckmin coordenou a transição, foi nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agrotóxicos. Lula afirmou ainda que a força de lei vai imperar sobre os empresários que continuarem usando agrotóxicos proibidos. Neste país, tudo vale, só não vale cidadão bandido achar que pode desrespeitar a legislação, declarou. Ele disse que os empresários que produzirem de uma forma responsável serão muito respeitados. O presidente se dirigiu à abertura da reunião ministerial a Carlos Fávaro e disse que fica feliz quando vê um homem do agro como ministro da Agricultura. É a perspectiva que temos de pessoas sérias, emendou o petista. Aqueles que teimarem em desrespeitar a lei, invadir o que não pode ser invadido, usando agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre ele. E nós vamos exigir que a lei seja cumprida, comentou Lula. Governo não é de pensamento único. Na abertura da primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato, o presidente afirmou que o seu governo não é de pensamento único, mas composto de pessoas diferentes, que precisarão fazer um esforço para construir de forma igual. Nós somos governo de um pensamento ou filosofia única. Somos um governo de pessoas diferentes. O que é importante é que a gente pensando diferente faça um esforço para a reconstrução desse país. Pensemos igual e construir igual, disse Lula aos ministros. E ele citou a cerimônia de posse realizada no dia 1º para apostar que há muito tempo não havia tanta alegria nas pessoas e que o compromisso de seus ministros é entregar um país melhor e mais saudável. Vamos ter que entregar esse país mais saudável do ponto de vista da massa salarial, da educação, disse. O presidente qualificou a tarefa como árdua. Foi utilizado o dinheiro na campanha para perpetuar governo. Esse país vai voltar a viver em democracia, afirmou Lula. Para quem o governo Bolsonaro foi responsável por grande parte das mortes na pandemia de Covid-19. Governo com técnicos, mas sem criminalizar a política. Lula destacou ainda que irá montar um governo com gente técnica, sem criminalizar a política, apontou. Contudo, que se algo grave for cometido, haverá investigação perante a justiça. Observando que poderá até o próximo dia 24 completado a montagem do governo, petista afirmou não ter vergonha de dizer que irá estruturar uma gestão com pessoas muito competentes, oriundas da política. Disse, por outro lado, que será convidado a deixar a gestão da forma mais educada possível, que quem fizer algo errado. Não faço distinção, não quero criminalizar a política. Nossa obrigação é fazer as coisas corretas e da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem um jeito, a pessoa será convidada a deixar o governo. A forma mais educada possível é se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça, afirmou Lula. Ele também, o presidente também, observou que nenhum de seus ministros já pode, estruturar de forma completa suas pastas, tendo escolhido apenas os secretários executivos e os chefes de gabinete. Até o dia 24, quem sabe, já tenhamos o governo todo montado. Eu não tenho vergonha de dizer que vamos montar um governo com gente da política muito competente. Vamos montar um governo com gente técnica muito competente, afirmou o presidente aos ministros. Sandra Poliana da Silva, que Deus abençoe sempre a nossa amada Fronteiras. Boa tarde, Toinho. Ela está, Sandra Poliana da Silva, acompanhando o jornal aqui na página da rádio, no Face. A Sandra Poliana, né? Obrigado pelo carinho. Sandra Poliana da Silva. Você está acompanhando aonde? É Sandra Poliana da Silva. Mais uma vez, boa tarde, a minha Catalânia, acompanhando com o Rádio Ligado, acompanhando o jornal também no Face, na página da rádio. Alô, meu amigo, mais uma vez, Galego do Hortifruti, sua equipe, a Francisca de Souza Leal, lá em Teresina, obrigado pelo carinho, Aparecida Sá, minha cunhada, né? A Sandra Poliana da Silva. Ela diz que Deus abençoe sempre a nossa amada Fronteiras. Glória Maria, é a jornalista Glória Maria, que tem tumor no cérebro, volta a ser internada para tratamento. A apresentadora do Globo Repórter, Glória Maria, de 73 anos, foi internada nesta quarta-feira, dia 4, é o que informou a TV Globo à imprensa. A emissora informou ainda que a internação já estava prevista desde que a apresentadora ela foi afastada das telas para iniciar uma nova etapa do tratamento do seu tumor no cérebro, descoberto em 2019, após ela desmaiar e bater a cabeça na cozinha de casa. A previsão de alta para esta sexta-feira, ainda de acordo com a Globo, que prevê para este ano a volta da apresentadora ao ar. Em março do ano passado, Glória Maria esteve na Roda Viva e comentou o tratamento. Eu estava viva com o diagnóstico de um tumor no cérebro. Muita gente achou que era um câncer, mas não era. Era um tumor terrível, que se eu não tivesse descoberto naquele momento, essa descoberta naquele momento me mataria em 15 dias. Fronteiras em Notícia, apoio cultural de Zeni Móveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente doutor Norberto Pereira e também provedor Giganete, Zeni Móveis, Sindicato Rural. Muito bem, vou aqui para o apoio cultural, na sequência eu vou estar de volta destacando as notícias estaduais. O governo divulga a lista, a tabela de pagamento dos servidores para 2023. Ainda hoje também no Fronteiras em Notícia. Ainda hoje também no Fronteiras em Notícia, Fonteles imposta secretariado, nível de exigência será elevado. Rafael Fonteles afirma que anunciará conselheiro do TCE até a próxima semana. Fonteles dá posse aos secretários e diz que trabalhar para o cidadão é a prioridade. O prefeito Joaquim Neto, né? O prefeito Joaquim Neto, ele cumpre a agenda em Teresina e trata de investimentos para Patos do Piauí. Ele que esteve com o deputado estadual Georgiano Neto. Estas e outras notícias dentro de instantes no Fronteiras em Notícia. Agradeço o seu de coração a sua audiência, você do Rádios Net, você também acompanhando o jornal com o Raidinho ligado no Rádios Net, na página da rádio, no Facebook. Muito boa tarde! E desde já desejando aí bom final de semana, né? É isso aí. Eu vou aqui para o apoio cultural, na sequência de volta com as notícias estaduais, minha gente. Bom, eu recebi hoje na abertura do jornal uma entrevista maravilhosa, muito bom ter conversado com o Clementino II, que é coordenador do Senado no Piauí. Ele veio ao jornal, ele falou sobre a criação do curso de técnico em zootecnia em Pio Nono, o funcionamento já a partir deste semestre, e abordamos então outros assuntos também, né, a respeito, lógico, né, do Senar. O Senar, que o presidente do Senar, o presidente é o deputado federal Júlio César Lima. Ele, o doutor Clementino II, que é o coordenador, né, e o deputado federal Júlio César Lima, que não mede esforços, é sempre em busca de melhorias para todo o estado do Piauí, para o Brasil, né? E ele aí, que é presidente do Senado, sempre procurando melhorar, melhorias, né, oferecendo mais cursos e oferecendo mais qualificação para todos, né? Esse curso gratuito, né, um curso que você não pode deixar de fazer, o técnico em zootecnia. É um curso semipresencial, viu, gente? Você vai enriquecer mais o seu currículo. É um curso semipresencial, uma carga horária de 1.200 horas, duração 2 anos, sendo 60% online, 40% presencial. Aulas aos sábados, né? Os polos presenciais no Piauí, né, do Senar, é Campo Maior, são 5, né? Campo Maior, Corrente, Parnaíba, Bionono e Teresina, né? Então, esse curso maravilhoso, os cursos gratuitos, a estrutura presencial, sala de aula, o horário com laboratório de informática, aulas práticas de campo, certificado com validade em todo o território nacional, tá bom? Então, você não pode... E aceito também no CFTA, no ato da inscrição do referido conselho. E para maiores informações, você pode entrar em contato. Os telefones, tem aqui do Senar, você pode entrar. Contatos 86, anote, 86-32-21-66-66. 86-9-9428-3265, né? E nós temos, para maiores informações, acesse o site www.senapiauí.org.br, tá? Então tá aí, olha, curso maravilhoso, né? Tudo gratuito e terminando o curso e emprego garantido. É na hora. É dinheiro no bolso, emprego garantido na hora. Participe dos cursos aí semipresenciais, do Senar. Tem muitos cursos, são muitos, muitos cursos, né? Você não pode perder. Tem também curso em técnico em agronegócio, técnico em fruticultura, técnico em zootecnia, é o que vai iniciar agora em Pionono. Então tá aí, aproveite, faça logo sua inscrição, sem perca de tempo, tá? Atividades e eventos nos polos, aproveite, faça logo sua inscrição, perde tempo não. Olha aí, você quer comprar galinha caipira de qualidade, meu amigo, minha amiga, galinha caipira de qualidade, você compra com o seu Miguel de Dona Miguelina. Seu Miguel, Dona Miguelina, ele está vendendo galinha caipira. Galinha caipira de qualidade, tá bom? Você compra com seu Miguel, Dona Miguelina. É galinha de chiqueiro. O seu Miguel, Dona Miguelina, que reside aqui no início da subida da ladeira do Bela Vista, né? Na subida do início da ladeira do Bela Vista aqui, na Avenida José Aquiles de Souza. Seu Miguel, Dona Miguelina, galinha caipira de qualidade, é com ele. Fronteiras tem hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Hortifruti é tudo de bom, é mais saúde, é mais sabor para a sua mesa, para a sua família. O hortifruti, frutas, verduras e legumes de qualidade. Recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. E no hortifruti você dispõe também da parte de mercadinho com produtos de qualidade para abastecer sua despensa. E toda segunda-feira, você encontra aquele peixe de... Como é? Piaba não, velho. Você encontra aquele peixe de qualidade no Hortifruti. Toda segunda-feira. Hortifruti Guatuense. É qualidade que dá gosto. Organização do meu amigo Galego e sua equipe. Localizado na Avenida José Aquiles de Souza, ali vizinho à loja J Móveis. Matrículas abertas. A secretária municipal de educação, Zildênia Maria Ribeiro, comunica a toda a população fronteirense que as matrículas para o ano letivo 2023 encontram-se abertas em todas as escolas da rede municipal de ensino, educação infantil, crianças a partir de um ano de idade, ensino fundamental de primeiro a nono ano, ensino fundamental de jovens e adultos. Procure a escola mais próxima de sua residência, matricule-se já. Faça parte da rede municipal de ensino de fronteiras. Estamos esperando por você. LF Motos, que fica localizada aqui no bairro Bela Vista, vizinho à Rádio Fronteiras FM. LF Motos, do mecânico Luiz Virgílio. LF Motos tem peças, acessórios, pneus, câmaras de ar para sua moto, troca de óleo. Vizinho a LF Motos tem também o depósito de bebidas. Depósito de bebidas LL, bebidas quentes e geladas, aqui no bairro Bela Vista. E o zap para contato 99764157. Repetindo, 80 e 99 76 41 57. Chegou em fronteira, chegou Grande Serra Premiada faz toda a diferença. Grande Serra Premiada, você não pode deixar de comprar sua cartela, premiação magnífica, todos os domingos. Você acompanha o sorteio pela Fronteiras FM, logo após o programa do Roberto Carlos com Antônio Oliveira. Grande Serra Premiada, sorteios todos os domingos e você confere, acompanha a transmissão aqui pela nossa rádio, logo após o programa do Roberto com Tony. Programa de Roberto das 9 às 11, das 11 ao meio-dia, Grande Serra Premiada. Muita gente feliz da vida, que mudou de vida com Grande Serra Premiada, né? A cartela apenas R$7,00, em Fronteiras você compra a sua cartela. Vendedores autorizados: Camila no Curral Queimado, a Detinha do Bela Vista, Eudinho na Avenida José Aquiles de Souza, o Franscô é o regional, né, da Grande Serra Premiada. Você compra a sua cartela com o Franscô, pode chamar no zap, ele vai deixar a cartela onde você estiver. O zap do Franscô, 99736713. E lá no pé do morro tem a Maria do Vils. Aqui no Bela Vista também tem a Tônia. Muito bem, cidade, muito boa tarde. Alô, Alanissa. Muito bem. Vamos continuando aqui com o apoio cultural. Aí, na sequência, eu vou estar de volta destacando as notícias estaduais. Zen Imóveis, hora certa, 13h24. Mega liquidação Zeni. Ofertas válidas em todas as lojas para começar o ano com tudo. Confira. Liquidificador Mallory por R$89,90. Fogão 4 bocas automático Smalltech por R$599 ou 12 de R$59,90. Unibox Casal Eurosono por R$699 ou 12 de R$69,90. Smart TV 40 polegadas com comando de voz por R$1.799 ou 12 de R$179,90. Corra e aproveite. É só até sábado. Mega liquidação Zenir. O melhor está aqui. A Fronteiras FM está no Facebook. Siga nossa fanpage e acompanhe nossos programas ao vivo. É só procurar Rádio Fronteiras FM 87,9 e se ligar na gente. O ano virou, mas seus eletrodomésticos ficaram no passado. Se liga! Vai de Paraíba! Lavadora 10 quilos, só 10 de R$52,90 sem juros. Fogão 4 bocas, apenas 10 de R$69,90 sem juros. Fogão 6 bocas, até 10 de R$86,90 sem juros. E muito mais para sua casa em até 10 vezes sem juros. Para tudo que você precisa. Vai de Paraíba!

Fronteiras em notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato.